pensei em ser feliz, pois era tudo que um dia eu sempre quis. Mas o ciúme atrapalhou o nosso amor. Por brigas, tombanas, tudo acabou. Nunca imaginava que pudesse acontecer, pois você jurava que eu não ia te perder. Dizia que me amava, me tratava com carinho, cheia de amor, me dava mil beijinhos. O que eu sentia e sinto é verdade. Nunca pensei numa infidelidade. Pense bem, não faça me sofrer. Não me despreze, sou gamado em você. Por um momento eu pensei em ser feliz, pois era tudo que um dia eu sempre quis. Mas o ciúme atrapalhou o nosso amor. Por brigas, tombanas, tudo acabou. Sinto tanta falta de você, amor. Dos nossos abraços com ternura e calor. Lembranças carinhosas que me trazem muita dor. Só quem ama sabe, reconhece o valor. Sinto saudades, me arrasto na tristeza, quando penso em você, minha princesa. Mas tenho fé que um dia irás voltar, pro seu amor que não se cansa de esperar. Por um momento eu pensei em ser feliz, pois era tudo que um dia eu sempre quis. Mas o ciúme atrapalhou o nosso amor. Por brigas, tombanas, tudo acabou. Por um momento eu pensei em ser feliz, pois era tudo que um dia eu sempre quis. Mas o ciúme atrapalhou o nosso amor. Por brigas, tombanas, tudo acabou.